Porque eu fui logo me apegar por você. Não é mesmas ideias, não curto mesmo rolê. E o meu truta pra você aí, não Luiz. Presta. Chata demais, maluda e briguenta. Mas os opostos se atraem. E essa foi a nossa história. E brincar com tudo, mas ama a minha piranha. Brigar por tudo, mas aceitado é gostosa. E brincar com tudo, mas ama a minha piranha. E brincar com tudo, mas aceitado é gostosa. Parece que não bate na substância. Mas ama a minha piranha. Brigar por tudo, mas aceitado é uma gostosa. E brincar com tudo, mas ama a minha piranha. E brincar com tudo, mas aceitado é uma gostosa. Parece que não bate na substância. Mas ama a minha piranha. Brigar por tudo, mas aceitado é uma gostosa. E brincar com tudo, mas ama a minha piranha. E brincar com tudo, mas aceitado é uma gostosa. Parece que não bate na substância. Mas ama a minha piranha. Brigar por tudo, mas aceitado é uma gostosa.